a construir a casa da evangelização que Jesus quer. E nós vamos até dia 1º de maio, até dia 1º de maio, nós vamos construir uma casa aqui. E como você vai ajudar com um tijolinho? 5 associados. Nação São José Providenciai. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. O que semeia pouco, pouco colherá. Retribua o amor de Deus conforme suas possibilidades, sem tristezas nem arrependimentos. Deus ama aquele que dá com alegria. Não deixe a chama da evangelização se apagar. Ligue e faça sua contribuição. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E avanço um pouco mais aqui no intervalo para fazer um apelo a você. Você sabe o bem que faz esse programa de rádio? Então ajude a manter. É um Brasil a ser evangelizado nesta terça-feira. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família evangelizar é preciso. Anote: 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito: 0 operadora 41 3221 6060. Torne-se um associado. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos queridos, vamos pedir pelos doentes. Nós acabamos de rezar. Pai, oferecemos o corpo e sangue, alma e divindade de teu filho pelos enfermos. E nos tornamos agora orantes e intercessores pelos doentes. Então, se você está perto de uma pessoa enferma, coloque esta pessoa em oração. Se você sabe alguém que está enfermo, reze. Mesmo que não sabe, rezemos por aqueles que estão na hora da morte. Rezemos por aqueles que estão há meses, semanas nos hospitais. Aquela mãe, aquele pai que está do lado do filho doente. Rezemos por aqueles que estão lidando com pessoas na UTI, gente. É um flagelo. É uma dor. Rezemos pelos doentes. Rezemos por aqueles que definham nos leitos das casas. E você, coloque a sua enfermidade diante do Senhor. Eu estou aqui com um e-mail, eu recebi da Ana Pires. Boa tarde, padre. Peço sua bênção para mim, para minha família. Estou muito feliz hoje. Procurando algo pela internet, resolvi procurar nas rádios e achei aqui na Rádio Ativa FM de Penápolis. E ouvi a Hora da Misericórdia. Amei, padre, que alegria. Bom, filha, eu vou pedir para a equipe aí, na minha lista não tem FM de Penápolis. Mas Deus abençoe. O que é a mais, Deus seja louvado. Mas a equipe vai dar uma olhada ali na Rádio FM de Penápolis. O importante é que estão evangelizando. Mas deixa eu continuar aqui. Já desvirtuei a da Ana Pires. Ela diz assim: agradeço a Deus por ser católica e existir padre como o senhor. Adorei os testemunhos, fiquei emocionado, eu amo a Jesus. Padre, um forte abraço, nunca mais vou deixar de acompanhar todos os dias. Ana Pires de Souza Romeira, de Planalto, São Paulo. Escute esse testemunho, já soltei o testemunho? Não, vamos lá, testemunho da plataforma. Padre Reginaldo, sou uma filha de Deus do estado do Paraná. Escuto o senhor pela Rádio Cidade de Palmital. Hoje, eu quero agradecer a graça que obtive através da novena dos desempregados. Em dezembro, eu perdi meu emprego por motivos políticos. Fiquei muito triste, mas fiz a novena dos desempregados com muita fé e consegui um emprego bem melhor do que aquele que eu tinha. Obrigado, senhor, pela graça recebida. Obrigado, padre, por essa evangelização. Que Deus sempre te abençoe. Amém. Obrigado a você, de Palmital, e você, filho, filha, peça a São José, peça a teu filho adotivo, Jesus, que abra as portas do trabalho. Acredite naquilo que Jesus prometeu, pedi, recebereis, batei e a porta vos será aberta. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Terça-feira pelos doentes. Deus, fala comigo, Deus. João capítulo 6, 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Perguntaram-lhe: que milagre fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Responderam-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Várias vezes pediram a Jesus milagres. Como eu vejo muita gente baseada sua fé só nos milagres de Jesus. É imaturidade. Quer milagre maior do que o milagre da Eucaristia? Quer milagre maior do que a presença real de Jesus na hóstia santa, em nossos sacrários? Jesus, como fruto deste evangelho proclamado, eu vos peço, conceda-me a graça de ter uma fé pura, que não dependa de provas, que não dependa, Senhor, de provas miraculosas da Tua presença, que eu tenha uma confiança pura em Ti, Senhor. O Teu manto vim tocar, Tua bênção. Filhos queridos, quando eu faço a bênção do Santíssimo, você deve acompanhar pelo Evangeliza Show. É esse pão que desceu do céu que é Jesus. E eu digo para você, eu sinto a presença de Deus agindo. Mas não é agindo só curando fisicamente, mas é transformando a pessoa por dentro. É algo que entra na vida da pessoa e transforma. Então agora, doente ou não, vamos pedir: olha para mim, Senhor, nessa hora da misericórdia. Eu creio. Olha para mim, Senhor. E o Senhor para mim é só... Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Nessa hora da misericórdia, Senhor. Nos meus olhos. Olha para aqueles que estão precisando de uma graça especial, principalmente na enfermidade, na dor. Quando a pessoa está desanimada, Senhor. Abençoe-vos, Deus. Eu já tenho que ir embora, deixa eu dar a benção. Dá vontade de ficar mais, mas amanhã eu volto, é todo dia. Abençoe a água, a roupa dos enfermos e os doentes, os remédios. Olhai por eles, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.